Olá, este é o Informativo Radioativo, noticiário semanal da Rádio Comunitária Aconchego. Informações e comentários sobre fatos importantes da semana, todas as terças ao meio-dia e nas quartas às 8 da manhã. Nessa edição, seguimos trazendo informações sobre a pandemia do novo coronavírus. Se liga nas manchetes. Relato do enfrentamento ao Covid-19 na Argentina. Grupos organizam campanhas de solidariedade no Recife. Indicação cultural. Relato do enfrentamento ao Covid-19 na Argentina. Vamos ouvir agora Michelle Aragão, brasileira que reside na Argentina e nos traz sua análise sobre como a Argentina vem enfrentando o coronavírus, as medidas que estão sendo tomadas com relação a políticas públicas, economia e também o papel das mulheres nessa pandemia. Olá a todos os ouvintes, obrigada pela participação na rádio. Eu sou Michelle Aragão, sou brasileira, já vivo alguns anos na Argentina, em Buenos Aires. Bom, queria comentar como tem sido, né, a quarentena aqui, esse processo de isolamento pelo coronavírus. A Argentina entrou dia 20 de março em quarentena e justo esse final de semana o presidente Alberto Fernandes menciona, né, comunica que a quarentena aqui vai se prolongar até dia 25 de maio. É interessante destacar, eu acho que o papel do Estado, né, e as medidas que a Argentina vem tomando a partir das recomendações da Organização Mundial de Saúde, porque isso foi fundamental para que os casos não aumentassem aqui, não disseminassem e a gente tivesse menos mortos, né. A Argentina hoje está com 5 mil casos de coronavírus e 230 mortos. Lamentavelmente, não é o que tem acontecido em outros países, né, pensando na América Latina, e eu acho muito positivo a experiência aqui e as medidas que o presidente tomou junto com os seus governadores e toda a equipe, né, de saúde, enfim, um apelo popular, né, que a população também vem acatando, né, e sensibilizando a que as pessoas realmente possam ficar nas suas casas. Claro que a gente compreende que uma população, né, um setor da população dificilmente vai poder cumprir com todas as medidas de isolamento, mas é significativo quando a gente tem um representante, né, um estadista trazendo no centro do debate a questão da vida, né? Aqui na Argentina é super interessante as discussões, porque um setor diz, não, a gente tem que abrir, tem que deixar a quarentena, porque a economia vai parar, isso também acontece aqui, mas o posicionamento do governo, né, como Estado Federal, tem sido sempre de trazer a preocupação com a vida da população, isso é muito, muito significativo. Algumas medidas também foram tomadas de políticas públicas para poder reparar as populações mais vulneráveis, como renda básica, que seria um salário mínimo para as pessoas que não podem, né, não têm condições. As empresas não estão podendo demitir. Também existem alguns subsídios de emergência a profissionais autônomos. A questão do aluguel, as imobiliárias não podem tirar as pessoas das suas casas, né, pela inadimplência do aluguel. Então, isso, assim, são medidas que têm reverberado de forma positiva para que a população possa ficar na sua casa. Claro que isso não chega todo mundo, né, no país, tem setores mais, por exemplo, eu trabalho aqui nas favelas, então a gente conhece a realidade da favela, né, que muitas vezes não tem água, que são várias famílias no mesmo cômodo, que nesses lugares é muito difícil realizar a quarentena, mas é importante, é inegável o esforço do governo federal, dos agentes de saúde e da população em si de sensibilizar e conscientizar. Então eu acho que são muitos fatores que fazem hoje a Argentina ser um exemplo, né? Até comparados com países como Suíça, como Noruega, enfim. Eu acho que é um exemplo importante aqui para o nosso contexto da América Latina. E o trabalho que as mulheres, né, vêm realizando nas suas comunidades. E a gente sabe que o impacto do coronavírus não é o mesmo, né? Não se dá da mesma forma. A gente compreende que as mulheres estão num momento de muita sobrecarga de trabalho, né? A questão do trabalho doméstico, de cuidado, do ensino, da educação. Nesse momento, isolamento é um fator muito forte na vida das mulheres, mas mesmo assim são elas que dão as melhores alternativas e estratégias, né? Eu acho que é importante comentar isso, que a base, né, do sistema de saúde é que quem coloca o corpo são as mulheres, e nas periferias também. Eu vejo diariamente a solidariedade, né, que as mulheres vêm construindo no cotidiano, além dessa questão da violência, né, da violência doméstica, violência de gênero, pelo fator da gente estar em nossas casas, né, isolada. Comento brevemente, tem muito mais coisas, mas eu acho que é super importante o Estado ser presente e tomar essa pandemia como algo central na discussão, porque a economia, tudo bem, a economia vai estar desestabilizada, é uma crise internacional, né, mundial, mas a gente tem que preocupar agora é com a saúde das pessoas, né? Então a vida no centro da discussão. Eu gostaria de falar muito mais coisas, mas é isso, mando um abraço forte pro Brasil. Eu sou brasileira, amo meu país e sofro muito porque meus familiares estão aí, meus amigos, pessoas queridas, mas é isso, a gente tem que se conscientizar, poder ajudar as pessoas que não podem fazer a quarentena, né? Ajudar as pessoas mais idosas e trazer essa discussão, minha gente. É a vida, né? Não tem como, e a gente tem que fazer isso de forma comunitária e coletiva. É, um abraço a todos vocês que me escutaram e vamos sair dessa juntos. Grupos organizam campanhas de solidariedade no Recife. Hoje vamos conhecer duas redes de solidariedade que estão pautando debates e ações no contexto do Covid-19. A primeira é a Rede de Solidariedade em Defesa da Vida. Conversamos com Tiago Feitosa, médico sanitarista, que vai falar um pouco sobre a rede. A rede é um movimento de professores, pesquisadores, profissionais de saúde, comunicadores, advogados, enfim. É um movimento da sociedade civil organizada que busca ajudar, juntar forças no combate ao coronavírus. Nosso objetivo é fazer reflexões, diretrizes, indicar possibilidades, soluções, apoiar pessoas que estão em isolamento social. Enfim, nós trabalhamos de forma voluntária com o objetivo de ajudar a resposta à pandemia da Covid-19. A gente, ao mesmo tempo que propõe soluções, também discute e opina sobre o papel dos governos nesse processo, tentando influenciar para aquelas que são as melhores formas, né, de agir e que já foram comprovadamente eficazes no mundo, em outros países, em outros locais. Tiago nos falou também que a rede vem pautando desde cedo o uso de máscara generalizado e difundindo informações sobre os cuidados básicos a serem tomados pela população. Agora, ele nos fala um pouco sobre a campanha Todas as Vidas São Iguais, que pede a unificação das filas das UTIs públicas e privadas. Somos um grupo que tem uma atuação ampla. Outra coisa também que a gente tem se incorporado muito é o direito que as pessoas devem ter, os casos graves, ao leito de UTI. Então nós estamos puxando um movimento pela lista única de acesso ao leito de UTI para leitos públicos e privados, considerando que as vidas são iguais, independentemente da capacidade financeira de cada um. Por fim, vão aqui as formas de entrar em contato com a rede e um recadinho final. Queria aqui nos colocar à disposição, dizer que nós temos nossas páginas na rede social. Só é procurar lá, Rede Solidária em Defesa da Vida Pernambuco, que vocês podem acompanhar toda a nossa atividade, nossa produção de materiais que vem no sentido de ajudar nesse momento tão grave que a gente vive. Então fique em casa, higienize as mãos várias vezes ao dia, use máscara se precisar sair, se for imprescindível sair, e procure higienizar a casa e os utensílios com água e sabão ou água sanitária diluída na água. Um abraço e estamos por aqui. Valeu, Tiago. A gente prossegue com outro grupo que também está organizando ações de solidariedade nesses tempos de pandemia e quarentena. É a Articulação Recife de Luta. Rudy Rafael, educador da ONG FASE e membro da articulação, vai nos contar mais sobre como avaliam o contexto atual. Para nós da Articulação Recife de Luta, o enfrentamento da pandemia sempre passou por pensar uma quarentena digna, né? Não só pedir para as pessoas ficarem em casa, é fundamental fortalecer o isolamento social nesse momento, mas como a gente vai garantir o isolamento social se as pessoas não têm condições adequadas de moradia, se as pessoas não têm alimentação, se não tem água na torneira, né? Grande parte da região metropolitana do Recife sofre com racionamento de água. Então, para a gente era fundamental pautar essas questões, né? Então, desde o primeiro momento, essas foram agendas da Articulação Recife de Luta, pensar como as trabalhadoras informais vão ficar em casa, como as mulheres vão ficar em casa sem sofrer violência, o que é que a gente vai garantir dignamente para a população que se encontra em situação de rua. E, por exemplo, o ano passado a gente fez um requerimento à Prefeitura da cidade do Recife para que arrecadasse esses imóveis vagos e transformasse esses imóveis vagos no centro de moradia popular. Então, a nossa agenda passou pela construção de políticas públicas e a exigibilidade de direitos, mas também de construção de uma rede de solidariedade. A Articulação Recife de Luta está organizando uma campanha na plataforma Vaquinha para a distribuição de kits de alimentação e limpeza para famílias em vulnerabilidade de 20 comunidades da região metropolitana do Recife. Rudy nos conta um pouco mais dessa campanha. Da campanha que já beneficiou 400 famílias na primeira etapa e está buscando garantir uma quarentena digna para mais 900 famílias, né, em mais de 20 comunidades do Recife, da região metropolitana do Recife, fortalecendo não só a garantia de cestas básicas, mas também a organização comunitária, né, porque só a partir da organização dos territórios que a gente entende que é possível fazer não só o enfrentamento à pandemia, né, mas ao contexto de vulnerabilidades que ela encontra quando chega numa cidade como Recife, na região metropolitana do Recife. Anota aí as redes e o recadinho final de Rudy. Podem entrar em contato com a gente pelo Instagram, @RecifeDeLuta, pelo Facebook da Articulação Recife de Luta. A gente espera que em breve possamos estar nas ruas desenvolvendo atividades de novo, e porque a gente acredita que é a partir dos territórios, das periferias urbanas, que a gente vai construir um novo modelo de cidade, né? E também agradecer o espaço da Rádio Aconchego por estar fazendo esse debate. Fortalecer a comunicação popular é fundamental para a gente criar uma cidade mais justa, mais democrática, que tenha a cara das pessoas e seja feita para elas também. A campanha da Articulação Recife de Luta tá lá na Vaquinha, procura lá, vou dizer aí o link. Vaca com K, V-A-K-A, vaca.me/956633. Você chega nesse link e você vai bater lá na campanha da galera. Então quem puder, chega junto, fortalece, que eles estão quase chegando na meta. Se você quiser ver as comunidades onde a Articulação Recife de Luta vai fortalecer, acessa lá também o nosso mapa solidário. O link é mapasolidario.riacho.info. Lá tem os pontinhos no mapa, estão indicados tanto as comunidades que a Articulação Recife de Luta vai fortalecer, como outras comunidades. Então, se você puder, apoie as campanhas de solidariedade. E o bloco de indicação de hoje do Informativo Radioativo é sobre um poeta das ruas de Recife que muita gente conhece, Miró da Muribeca. Miró completa esse ano 60 anos de idade e há 35 anos vive de sua poesia, vendendo livros e se apresentando nas ruas do centro da cidade. Tem 15 livros publicados e mais de 3 mil exemplares vendidos. Porém, com o isolamento social decorrente do novo coronavírus, Miró precisou se afastar das ruas e das pessoas, suas grandes inspirações, o que trouxe dificuldades financeiras para o poeta. Foi aí que surgiu a ideia de uma campanha no Instagram encabeçada por amigos e admiradores que se chama #FiqueEmCasaMiró e tem como objetivo arrecadar fundos para ajudá-lo a se manter durante a quarentena. Então, se você quer e pode ajudar, chega lá nas redes sociais dele e solicita por mensagem a conta para depósito. As contribuições são feitas direto na conta do poeta, sem intermediários. Esse foi o Informativo Radioativo. Vamos ao ar todas as terças, ao meio-dia, e nas quartas, às 8 da manhã. Você pode encontrar este e outros programas lá no nosso blog, radioaconchego.milharal.org. E se você quiser enviar